cocriação, a dança das estrelas, o mar azul na sinfonia da vida. Encontro a minha essência, vejo a divina perfeição, ouço a voz da natureza, a melodia dos pássaros, e no pôr do sol sinto a paz interior, a beleza que envolve tudo que sou. A dança das estrelas, o mar azul na sinfonia da vida. Encontro a minha essência, vejo a divina perfeição, ouço a voz da natureza, a melodia dos pássaros. E no pôr do sol sinto a paz interior, a beleza que envolve tudo que sou. Beleza que envolve tudo que sou.